e meu pai. Pensei que eu tinha tudo, mas era engano demais. É. Um dia meu tudo se foi. Então chegou a frustração. Pequei contra o céu e contra ti, Senhor. Venho pedir o teu perdão. Restaura-me, Senhor. Me faz original. Tira o mundo do meu coração e faz-me ao jardim do Éden retornar. Restaura-me, Senhor, me faz original, tira o mundo do meu coração e faz-me ao jardim do Éden retornar.